Não se desespere, filho, pois daqui de cima eu estou vendo tudo que está acontecendo aí com você. Mas calma, filho, não se desespere, filho. Aguenta mais um pouco que eu estou chegando. Tu não vai ser provado além das suas forças. Por que ficar dizendo que desistiu, que acabou e agora tanto faz? Às vezes pra avançar temos que dar um passo atrás. Eu estou providenciando tudo pra você. Agora escute bem, tem que me buscar, tem que me adorar, tem que orar mais, tem que jejuar e a tua vida consagrar. Tu faz a tua parte que eu vou te ajudar. Vai ficar tudo bem. Assim vai ficar tudo bem. Ficar